Existem certas situações difíceis de suportar, né? Olhamos pra um lado e não, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vêm e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. E nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. E então dá uma vontade de chorar. Não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto, vem o socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta suas orações. Ele vai te atender. Deus do impossível. Deus, tudo é possível. Basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto, vem o socorro. Jesus pode fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. e escuta as suas orações. Ele vai te atender, Deus do impossível. Pode fazer infinitamente mais. Ele te ouve, Cristo te ouve, te ouve. Escuta suas orações, Ele vai te atender, Deus do impossível. Tudo é possível, basta crer. Meu Deus pode fazer infinitamente mais. Meu Deus pode fazer infinitamente mais. Meu Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais.